parceiro, seja franco comigo. Quem não quer, não quero uma mulher. Quem quer ficar sozinho, não quero, não quero, não quero. Aí deixa quieto, eu já procurei a minha e encontrei. Trate as mulheres como verdadeiras princesas. Aí me diz o que você faz. As meretrizes, românticas, solteiras, tímidas, sonhadoras. Se você não quer, não quer, eu quero, eu quero, eu quero. Meu coração é como de mãe, sempre tem espaço pra mais uma senhorita. Só que aí é brincadeira, seja fiel à tua. Dê atenção a ela, leve pra jantar, leve pra gastar. Deixa ela comprar o que ela quiser. Pendure no cartão ou no cheque pré. Ao sair do shopping, está tudo em ordem. Leve-a no salão, não pra dançar, mas sim pra ela cuidar da sua beleza. Império das deusas, gueto, fashion hair. Leve onde quiser, fique no sossego. Deixa ela cuidar dos seus lindos cabelos. Eu sei, eu sei, eu sei, você não gosta de esperar. Vai tomar um café, aí volte pra ver. Manicure, pedicure, ela também vai fazer. Depois leve ela pra fazer uma massagem. Tirar todo estresse, concentrado, que maldade. Finalmente tudo pronto, ela vai se produzir pra você. E vocês vão dar um rolê. Essa noite vocês nunca mais chutão, sangue bom vão esquecer. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Leve pra jantar, leve pra gastar. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Leve pra jantar, leve pra gastar. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Leve pra jantar, leve pra gastar. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Diga coisas bonitas, diga que a ama. Mande flores pra ela. Não é ser antigo, mas sim ser romântico, meu caro amigo. No cartão, no cartão, no cartão. Escreva coisas bonitas, ofereça para ela. Somente possa dar o céu, as estrelas e a lua. Com certeza irá gostar e entender. Leve-a no cinema, compre guaraná, pipoca. Toda mulher, não importa a idade, é uma eterna menina. Cumpre o par de alianças, coloque no dedo dela. Peça em casamento, amor antes ou depois, fica ao seu critério. Mesmo depois de casados, seja eternos namorados. Pra não quebrar o encanto, a magia, o gelo. Faça para ela uma surpresa cada dia. Faça ela rir, dê lingerie. Faça amor com ela, depois vão dormir. Truta sangue bom, é desse jeito, vamos aí. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Leve pra jantar, leve pra gastar. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Leve pra jantar, leve pra gastar. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Leve pra jantar, leve pra gastar. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Diga coisas bonitas, diga que a ama. Depois de algum tempo lá vem a herança, abençoada por Deus, uma bela criança. O seu sobrenome com certeza nela vai estar, e você vai se orgulhar. É tudo que sempre quis, um guerreiro, um herdeiro. Aí me diz, se não é, não é, não é. A fé move montanhas, nisso eu acredito. Seu pai, sua mãe, orgulhosos de você. Um filho trabalhador, em casa um grande amor. Vovô, vovó, coruja, já fizeram bolas de prata, ouro, diamante. Não importa a idade, verdadeiros amantes. Vive um pelo outro, teus pais, teu espelho. Toda festa do mundo aí, Plutão, sangue bom eu te desejo. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Leve pra jantar, leve pra gastar. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Leve pra jantar, leve pra gastar. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Leve pra jantar, leve pra gastar. Seja fiel a ela, dê atenção a ela. Diga coisas bonitas, diga que a ama. Só se ela merecer, certo?